Alfa Zulu Golf ingressando no pátio principal. Afirmativo, Alfa Zulu Golf até o portão 01 na minha escuta. Alfa Zulu Golf informando o término do reboque no Finger 1. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia, Alfa Zulu Golf. Até a próxima.